que é vida e amor na marca dos teus cravos, Jesus. Que impulsiona minha vida, deixa-me louvar-te, adorar-te e ser eternamente servo teu. Dá-me o mesmo sentimento que houve em ti, amado Mestre. Me humilhar e obedecer até o esvaziar, me humilhar e obedecer.